A visita do governador ao castelo de Ifa. As noites e os dias passavam lentamente. Comer, dormir, andar pela cela de uma parede a outra, contando cada passo, observar as luzes do dia penetrando pela pequena abertura no alto, ver o sol, a chuva e escutar os sons trazidos pela brisa. Essa era a terrível e enervante rotina. Foi-se a primavera. O verão passou e chegou o inverno, com os ventos gelados, tornando ainda mais tristes os pensamentos de Edmund. Logo aprendeu a distinguir os mais leves ruídos, como o bater de asas de uma gaivota e o roçar de um remo nas bordas do barco. Aprendeu também que a única forma de resistir àquele horror era fortalecer o corpo com o máximo de alimentos que conseguisse ingerir e treinar o espírito através de meditação e orações. Certo dia, ouviu barulhos diferentes. O correr dos portões sobre os gonzos, o bater rítmico das botas militares sobre as pedras do pátio e vozes misturadas a gritos de comando. Alguma autoridade devia estar chegando ao castelo. Cheio de curiosidade, esperou que os ruídos se aproximassem de sua cela. Logo ouviu o barulho da chave girando na fechadura e a porta se abriu. "Este é o marinheiro de que lhe falei", disse o diretor da prisão. Trata-se de um homem violento que tentou agredir o carcereiro quando ele lhe disse que era impossível marcar uma audiência com Vossa Excelência. Dante aproximou-se. Sabia que seu aspecto era lastimável. Durante todo o tempo que estava preso, não haviam cortado seu cabelo ou a barba. Estava vestido com os andrajos que um dia tinham sido suas roupas e certamente não cheirava bem. Estava vestido com os andrajos que um dia tinham sido suas roupas e certamente não cheirava bem. Tentando sensibilizar o governador, ajoelhou-se e, de mãos postas, falou com a voz embargada: "Excelência, realmente perdi a cabeça por alguns momentos, mas estou perfeitamente lúcido. Peço-lhe que examine o meu caso. Sou inocente. Não existe qualquer acusação contra mim. Não passo de um pobre marinheiro cuja vida foi virada pelo avesso apenas por obedecer às ordens de meu comandante e ser portador de uma mensagem cujo conteúdo sempre desconheci." O governador olhou detidamente para o prisioneiro. Alguma coisa lhe dizia que era sincero. Conhecia todas as artimanhas dos condenados, pois há muitos anos tratava com eles. "Então pede clemência?" perguntou o governador. "Não, excelência. Peço que se faça justiça", exclamou Dante emocionado. "Desde quando está preso?" "Desde 26 de fevereiro de 1815", respondeu. "Estamos em 30 de julho de 1816, um ano e 5 meses somente." "Somente, excelência. Para quem iria se casar naquele mesmo dia e logo assumiria o comando de um navio do senhor morreu, é como se fossem séculos. Se ao menos eu soubesse por que estou aqui..." O governador fez um gesto com a mão, chamando o diretor da prisão. "De quem partiu a ordem da prisão?" "Do senhor Villefort, excelência." "Bem, o senhor Villefort não reside mais em Marselha. Agora está em Paris, a serviço do rei." E voltando-se para Edmund, acrescentou: "Verificarei em sua ficha carcerária quais foram as recomendações do senhor Villefort e então comunicarei o resultado. Foi ele quem mandou prendê-lo?" "Ao contrário, tratou-me como amigo e afirmou que no dia seguinte eu seria libertado. Não entendo por que vim parar aqui." "Então deve haver alguma anotação em sua ficha que possa beneficiá-lo." "Assim espero, excelência." A comitiva saiu, deixando Edmund ajoelhado, de mãos postas, rezando fervorosamente para que o governador examinasse seu caso e, finalmente, a justiça fosse feita. O governador fez questão de conhecer o estranho abade que se dizia dono de um grande tesouro. "O senhor está sendo bem alimentado?" perguntou ao prisioneiro ao ver suas faces macilentas e o corpo magro e frágil. Os olhos grandes e febris davam-lhe um ar de loucura que assustou um pouco o governador. "Nada me falta, senão a liberdade", respondeu altivamente o velho religioso. "Pelo que fiquei sabendo, poderia comprá-la. Afinal, é dono de um grande tesouro", comentou sarcasticamente o diretor da prisão. "Se me fosse possível usá-lo, poderia não só comprar minha liberdade, como a de Napoleão e até mesmo da Itália. Quem tem tamanha fortuna não deveria estar numa prisão, e sim num castelo", retrucou o governador. "Realmente, nosso amigo abade é, como dizem, um louco com mania de grandeza." "Não sou louco, apenas não acreditam em mim. O pior cego é aquele que não quer ver, como diz a Bíblia. Com um gesto de pouco caso, o governador retirou-se, seguido por seus acompanhantes. Depois, no gabinete do diretor da prisão, examinou as fichas dos prisioneiros. No prontuário de Edmond Dantès estava escrito: seguidor de Napoleão, muito perigoso, mensageiro de segredos trazido da Ilha de Elba que se nega a revelar. Esse prisioneiro exige segurança máxima. Depois de ler e reconhecer a letra de Villefort, não teve outro recurso senão acrescentar: nada a fazer pelo prisioneiro.